tempo dos anos 90. Eu só quero ver o sol brilhar no alto da quebrada sem ninguém pra me julgar. A rua é o meu chão, é onde eu cresci. Entre becos e viela, a vida eu aprendi. De cabeça erguida, sem me intimidar. O povo sofre, mas nunca vai parar. A batalha é diária, mas eu vou vencer. Com fé e esperança, sei que vou crescer. Eu só quero é ter paz, viver tranquilo onde a gente é capaz de sonhar, de lutar, de ser feliz, sem ter medo do que a vida diz. As noites são frias, mas o coração é quente. A gente sobrevive, a gente é resistente. As cicatrizes do passado não vão me deter. Meu sonho é ser livre e fazer acontecer. O que a vida diz. Vejo as crianças brincando, o futuro tá aí. Quero um mundo melhor pra quem tá por vir. O funk é a nossa voz, a nossa união. Batendo forte no peito, a batida do coração. Eu só quero é ter paz, viver tranquilo onde a gente é capaz de sonhar, de lutar, de ser feliz, sem ter medo do que a vida diz. Eu vejo um novo amanhã nascer, a favela sorrir, o povo fortalecer. A luta continua, mas eu não vou parar, porque eu sei que um dia a gente vai brilhar. Eu só quero é ter paz, viver tranquilo onde a gente é capaz de sonhar, de lutar, de ser feliz, sem ter medo do que a vida diz. Eu só quero é ter paz, viver tranquilo onde a gente é capaz de sonhar, de lutar, de ser feliz, sem ter medo do que a vida diz.